maravilhoso é servir a Deus. Maravilhoso é ouvir os conselhos seus. Maravilhoso é o seu nome louvar. É maravilhoso, só Ele adorar. É maravilhoso, sim, saber que Ele me ama e cuida de mim. É maravilhoso. Ser salvo no Senhor, maravilhoso é sentir o seu amor, maravilhoso é morar no céu. É maravilhoso estar em comunhão. Maravilhoso é receber perdão. Maravilhoso é consagrar-se somente a Deus. É maravilhoso ser filho de Deus.